dentro do teu coração vais encontrar toda a força pra lutar, e os amigos lá estarão pra te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Son Goku tornou-se um deus super guerreiro. Ele teve dificuldade em dominar um poder tão grande porque não estava habituado. Mas... eu já estava à espera dessa. O quê? Não! Ora então, primeiro um carolo. Ai. E agora um golpe certeiro. Ah, ara céu! Eu tinha de forçar um bocadinho. E agora estamos empatados. Pim, pim. Tu não gostas de perder nem a feijões, não é? Pois eu também não. A verdadeira batalha começa agora. Nem eu estava à espera de outra coisa. E agora sim, agora que sou um deus, tu vais saber o que é lutar. O Son Goku conseguiu empatar com o Bills. Mas será que ele consegue mesmo ganhar este combate? Bills, a verdadeira batalha dos deuses começa agora! Bulma, não podemos ir mais depressa. Não, o incidente há pouco danificou o motor. Ah, não é preciso explicar-te, mas despacha-te. Oh, podias usar a tua técnica de voo e já resolvias o problema. Eu gostava muito, mas sabes que... Estamos todos sem energia. Sim, sim, escolheram uma boa altura para isso. Será que este é o efeito da transformação do Deus Super Guerreiro? Seja como for, este combate está para além de qualquer um de nós. Agora depende de ti, Son Goku. Quiseres, Deus Super Guerreiro. Ok, vamos a isto. Ha ha ha. Isto não fez efeito nenhum. Ora, ora. Se calhar tenho de te provocar um pouco mais. Ora, bolas, mas os teus ataques são sempre tão eficazes. Desta vez tenho um presente para ti. É lá, mas esse é muito grande comparado com o último. Está um pouco mais carregado. Então e agora? Está pesada demais para tu a lançares? Vocês não conseguem encontrar com aquela coisa da energia que estão sempre a usar? Não conseguimos detectar a energia de um deus. Opa, não brinquem comigo! Oh, eu estou a ver qualquer coisa! Ah, aquilo é... Olha, que bonito! Achas que é a altura de dizeres isso? Eu aposto que é ali que eles estão. Lá está ele! É o meu pai! Onde é que ele está? Olha só que fixe! Ah, aquele é o meu pai! É inacreditável! Ele está mesmo ao nível do deus da destruição. Ao mesmo nível, olha que não. Eu acho que ele até já o pode ter ultrapassado. Ora então, vamos lá, meu querido amigo Bills. Hã? É só isso que tu tens para me dar? Não tens mais? Conseguiste perceber isso? Ok, pronto, desculpa lá. Eu julgava que tu eras do tipo que tinhas de ser convencido a reagir. Kaioshin, isto quer dizer que o Bill estava a facilitar a vida ao Son Goku e a fingir que perdia propositadamente? Sim, é o que parece. Por que é que ele faria isso? Primeiro vai ajudar o Son Goku a tornar-se um deus super guerreiro de plenos poderes e depois vai esmagá-lo. Mas por que é que ele faria isso? Ora, para se divertir. Hum? Não há ninguém que não saiba que o Bills é um ser terrível. Eu acho que finalmente já estou a perceber o que se passa. Quando se é tão forte como tu, não deve haver muitos adversários com força igual para poderes usar toda a extensão do teu poder. Não é verdade? Hã? Pronto, já chega de conversa. Tu nunca conseguirás entender. Deus super guerreiro. vais continuar a cair sem fazeres nada para me impedir? Mesmo com o poder do Deus Super Guerreiro, ele não consegue vencer um Deus da Destruição. Satisfeito por ver que conseguiste fugir antes da explosão, grande Deus Super Guerreiro. Sabes uma coisa? Estou a ficar com sono. Com sono! Com sono! Sono! Sono! Muito sono! Sono! Sono! Sono! Sono! Sono! Sono! Muito sono! Esse golpe foi muito bom. Tanto um ataque desses. Esse tipo de coisas. Não resulta comigo, idiota! Ah. Eles estão na ilha, depressa! Está bem, eu já percebi. Parem de me dar ordens. Hã? O que é aquilo? Son Goku! Pai, pai, pai! Sobe. Mas eu sei o que tenho que fazer! Não gosto de ter de juntar nada à minha ação destruidora. Mas para desenvolveres o teu poder, não me importe nada. Não, não, não pode ser. Para já com isso! A culpa é só tua. Mas que valor tem a vida humana para ti, Bills? Isto é uma batalha de deuses. E tu estás a perguntar o que é mais importante? Que pergunta idiota! Tu nunca vais poder conseguir defender ou esmagar isto. Esta foi muito fácil. Só tive mesmo de a destruir. Isso foi uma muito boa ideia. Então, já te sentes motivado? Eu vou-te mostrar o poder do Deus Super Guerreiro. Tu não vais fazer isso! Sim, sim, isso é bom! É isso mesmo, esta sensação. Vamos lá. Desculpa, mas tem de ser. Afinal, acho que me enganei. Parece que não eras a pessoa que eu procurava. Forte. O Bills. Mas que raio! Eu não sabia que havia alguém assim tão forte. Forte. Forte. Tão forte. Tão forte. Eu estou. Ainda mais. Eu estou. Ainda mais. Eu estou ainda mais entusiasmado. Mesmo. Aquilo! Agora vamos então continuar, meu querido Bills. Parece que o poder extraordinário do Deus Super Guerreiro vai continuar-me a fazer evoluir e muito neste combate. Parece-me bem. Por respeito ao potencial que já demonstraste até aqui, eu vou mostrar-te o meu próprio poder. Eu não vou parar. Parece que afinal o poder do Deus Super Guerreiro ainda não atingiu o limite que esperávamos. O nosso amigo Son Goku não para de ficar mais forte. E agora, qual será o desfecho desta batalha que ele tanto desejou? Olá, sou eu, o Son Goku. Ena. Eis o poder do Deus Super Guerreiro. Com ele começa a verdadeira batalha. Hã? Será que ouvi a voz do Kaioshin? O quê? Ele quer que paremos de lutar agora mesmo. Não digas disparates. Mais um bocadinho e acabamos isto de vez. No próximo episódio do Dragon Ball Super, será o colapso do universo. O combate entre o Deus da Destruição e o Deus Super Guerreiro. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.